Olhando tudo em minha volta, tô percebendo que a cada minuto que passa no mundo aumenta o sofrimento. Nosso povo vivendo um verdadeiro desafio. Os viadutos são os redutos sem noites de frio. Diante do que vejo, fico triste, fico mudo. Quando morre alguém, ninguém mais fica de luto. Os pensamentos são outros, é um a menos pra sofrer na luta, pra sobreviver. É difícil, mas é assim que tem que ser. Será, sei lá, eu não sei, e você? Veja só o sofrimento de quem precisa de pão e de água. E como sempre os governos não fazem nada. E quando chega um pouco de comida, pode crer que foi doada. Olha o sorriso da molecada, comendo pão, bebendo água. Foi a bênção que o dono do mundo deixou. Mas foi pra todos, ele nunca discriminou. Mas como Deus deixou, ele também pode tirar. Chegou a hora da gente parar pra raciocinar. Parar um pouco pra pensar. Pare pra pensar. Pense muito bem. Agradeça pelo que tem. Pare pra pensar. Pense muito bem. Olhe. Aqui é Brasil, guerra não tem, nem terremoto também, amém. Então vamos orar ao Pai do Céu pra isso nunca acontecer e o problema da seca se resolver. Aqui em SP anda chovendo demais, lá no NE precisa chover mais. Por favor, meu Pai, o Senhor sabe da felicidade que há por lá quando a chuva cai. Só água, pão e paz. É pedir demais? Quem agradece pelo que tem, fica vivo, os anjos dizem amém. É tão bom ser perfeito quando tantos são mutilados. Ter uma voz pra cantar quando tantas gritam por um trocado. Ter um lugar pra morar, pra viver. Se quem mora nas ruas até pede pra morrer. Senhor, mostra que a minha esperança não é ilusão. Planta a semente do amor no meu coração. Me ajuda, Pai, a fazer alguém feliz. Pra fazer valer um pouco que eu já fiz. Eu sei que vale a pena te esperar. Então eu vou parar, parar pra pensar. Pare pra pensar. Pense muito bem. Agradeça pelo que tem. Pare pra pensar. Olhe que o dia já veio. Como é bom amar, viver, sorrir, sonhar. Quanto a tantos chorando, odiando, matando sem parar. Crianças morrem antes de nascer ou vivem pra sofrer, será preciso? Eu não consigo mais querer entender. Ah, como é bom ter um Deus pra crer. Tão pouco pra pedir, tanto pra agradecer. Consolar mais pra ser consolado. Amar muito mais pra ser querido, amado. Compreender pra ser compreendido. Reconhecer pra ser reconhecido. Aprender a perdoar pra ser perdoado. Morrer pro mundo pra ser perpetuado. Se você acha que tem muito do que reclamar, lembre-se, quantos dariam tudo para estar em seu lugar. Pense bem, pense em Deus, pense em você e nos seus. Escolha a vida pra ser vivida, não diga adeus. É uma questão de reflexão. É só uma questão de amor cristão. É só uma questão de se respeitar. É uma questão de parar. Parar para pensar. Pare pra pensar. Pense muito bem. Agradeça pelo que tem. Pare pra pensar. Pense muito bem. Olhe que